TAM 3890, coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Azul, a retaguarda livre para o SPEC estacionamento, reporta táxi. Bom dia, o Xenia 6219, livre alinhar e decolar 1-0, vento 70 graus, com 5 nós, 6219. Ali decola, 6219. Salvador Azul 4201, no ponto de espera, pronto. 4201, bom dia. Após a corrida do Airbus à frente, ali mantém no 04201. Após a corrida do Airbus à frente, ali mantém na 10, Azul 4201. Nono decolado aos 34, controle 1198, bom dia. 1198, bom dia, 6219. Azul 4201, livre decolagem no 080 graus com 069, 4201. Autorizado a decolagem, Azul 4201. na Times, que está 3890, 161, 350, Serra Natal. Então, 3890, táxi via Índia, ponto espera torre, 118, decimal 95, ajuste no 097, um bom voo. Índia, ponto espera 1895, 3890, obrigado, bom dia. O 4201 decolou 37, controle em 1198, um bom dia. 1198, eu sou o 4201. Salvador, um bom dia, 3290, pode parar da 10. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar, deu no 0, vento 1089, tá 3890. A linha decola, tá 3890. Estou no 963, autorizado, reporta táxi. Reporta da táxi, valeu. Aos 41, controle em 1208. Um bom dia. 1208, confirmando 3890. Corrijo, 119.8, 119.8 a frequência. 98. Solo Salvador, bom dia. Azul Alfa Yankee Romeo. Azul Alfa Yankee Romeo, bom dia, prossiga. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 08. Alfa Yankee Romeo autorizado, reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Alfa Yankee Romeo reportará para ingresso no pátio principal. Solo Gol 963 para o táxi com 160 a bordo, 3:46 de autonomia, autonomia com fim. Gol 963, táxi Via Índia, ponte espera torre, 118 decimal 95, ajuste no 097, um bom voo. Grato, Índia, ponte espera 295, muito obrigado, novamente. Salvador, muito bom dia, Gol 963, ponte espera da 10. 963, autorizado a alinhar e decolar 10, vento 90 graus, 1 a 12 nós, 1 a 963. Vive alinhar e decolar, Gol 963. Solo Salvador, Alfa Yankee Romeo, solicita ingresso ao pátio principal até a posição 08. O Alfa Yankee Romeo vai aguardar para ingresso no pátio principal. Estou com uma aeronave da Gol já copiada no 08. Vai aguardar mesmo liberar o portão, ok? Ok, Alfa Yankee Romeo aguardando. No, entre 600 e 800 pés. Reporte visual com cabeceira, Gol no 649. O senhor chama lá, Sando, Gol no 649. Obrigado. Gol no 963, decolou os 47. Chama agora o controle, 1 no 98, um bom dia. 198, tchau. Tchau. Só no momento, instrumento, confirma a intenção, November Oscar Romero. Pés de teto e visibilidade 2.500 no momento. Positivo, porém o plano do senhor encontra esse visual, estamos operando o instrumento, confirma a intenção. O November Oscar Romeo, só confirma, vou confirmar apenas as condições meteorológicas de Ilhéus, ok? Só um instante, por gentileza. Uma centena com 10 nós, livre pouso no 0 no 649. Livre pouso, já. Bom, no 865 chamou para o push, no 9. Bom, no 865, em coordenação com a equipe de solo, reporta pronto para o táxi. Você será pronto para o táxi. Solo 51, libere a direita, chame solo 1219. Libere a direita, solo 219, 649. November Oscar Romeo, só confirmando o pátio desse, que encobre esse pátio 5. Só um instante em cópia, por gentileza. November Oscar Romeo, prossiga. Só um instantinho, por gentileza, para cópia, o November Lógico Romeu. Ligou 1649, não escuta? O 1649 na escuta do solo? 19 ainda na escuta da torre? Na escuta? Chame o solo em 1219. 219. Solo, Salvador, voo 1649. Voo 1649, prossegue o táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa e Juliette, 02, 1649. November Oscar Romeu, copia? November Oscar Romeu, autorizado para Ilhéus, 1.000 pés altitude, decola da 17, curva direita, via corredor Axé. Controle em 119.8, torre em 118.95, aciona 0260 no transponto. November Oscar Romeu confirmando, a altitude prossegue 500 pés na linha do litoral. Solo, segundo voo, 0963, então 8, solicita acionamento da posição 8, 3, 8, 7. O November Oscar Romeu copiou? Paulo Salvador, voo 1093, acionamento da posição, posterior 7. Voo 1093, solo 6, estacionamento na posição, reporta quando pronto para o push. Reporta para o push, 03. O November Oscar Romeu copiou o solo. Centena com 8 nós, chuva leve, teto estimado em torno entre 800 e 600 pés. Chuva leve. Reporte visual com a cabeceira, o passarelo 2229 já checado? Ainda negativo, senhor. Reportará checado 2229. Sente. Solo. Gente, então, vamos lá. November Oscar Romeu, Ilhéus autorizado. Inicialmente prossegue a 500 pés, decolagem da 17, linha do litoral sul. Controle em 119.8, torre em 118.95, aciona 0260 no transponto. Baixei, travou, passaria 2229. Gente, 2229, continue a aproximação no zero, reporte visual com a cabeceira, permanece chuva leve. O 2229. Vai ser lá 2229. Ajuste no 097, um bom voo. Solo voo 1869 para o táxi com 182 a bordo, 3 horas, alterna com. Voo 1865, táxi via parte principal, Índia, ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 097, um bom voo. Da parte, Índia, ponto de espera da 1-0-102-95. Bom dia, muito obrigado, 9-0. Depois de um teste, eu vou 1-0-9-3. 1-0-9-3, coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da companhia retaguarda. Tem livre o pushback e reporta táxi. Gente, a segunda passagem da aeronave da companhia, autorizado, tomar a táxi. Pessoal, parceiro 2229. Pouso livre no 0, 110 graus, cono 0, nós, 2229. Pouso no 0, 2229. Torre Salvador, bom dia, no 865, ponto espera do 1-0. Voo no 865, observe o ATR na curta final, após a passagem ali, mantenha no 0, voo no 865. Após a passagem do ATR ali, mantenha no 0, no 865. Do 2229, solo 59, libere direita, solo em 1219. Direita 1219, passaredo. Solo Salvador, é o Tan Mike, é de Freia Índia, na posição 2 no pátio 3. Mike é de Freia Índia, no pátio 3, com só um instantinho por isso mesmo. 1-865, vento 1 centena com 1-09, tem decolagem autorizada, pista 1-0, 1-865. Decolagem autorizada, pista 1-0, 1-865. Alfa Kilo, pátio 3, atento ao finalizador, passarei 1-09, a bordo 327, autonomia Alcara Campinas. E o 1-09-3, táxi via parte principal Índia, onde espera a torre em 1-18-95, ajuste no 0-07, bom voo. Pátio 1-09-3, Alfa Yankee Romeu na escuta. Alfa Yankee Romeu na escuta. Após a passagem da aeronave da Gol, está livre o ingresso no pátio principal, reporta no término. Após a passagem da Gol, ingressará no pátio principal, reportará no término. O Mike X-Ray Índia no pátio 3, é o solo, prossiga. Solicitando autorização de reboque para a posição 5 do pátio 1. Mike X-Ray Índia... Está livre inicial reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Ok, reportaremos. Muito obrigado. Próximo Romeu, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-7, o vento 110 graus, 1-09, informe fora do solo, November Oscar Romeu. Solo Salvador, bom dia. O TAN 3156, seguinte da Quilo para Galeão. TAN 3153, bom dia. Informação Quilo confere. Galeão autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva à direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Motiva, onde intercepta a Pêsdulo 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-19-8, aciona 5566 no transponder. Gente, TAN 3153, autorizado do Galeão, nível 360. Decola da pista 10 com curva à direita da EL, Leda, Motiva, intercepta a Pêsdulo 1-0. 19, 8, controle 5566. TAN 3153, correto, portão 3, chama pronto, Tibex, andamento. 3153. Tula em 1191, bom dia, Novembro, Oscar Romeu. 1198, Novembro, Oscar Romeu, bom dia, obrigado. O Mike XC Índia está livre de ingresso no pátio principal. Reporta no término. Ok, reporta no término. Muito obrigado. Uno 093 decolou 06, controle em 1198, bom dia. 1198, bom dia, 1093. Salvador, Alfa Yankee Romeo, finalizando o reporte na posição 08. Grata, bom dia. Bom dia, Alfa Yankee Romeo. Salvo Salvador, Delta 3153, puxe bem acionamento. Então, 3153, autorizado, reporta time. Autorizado, puxe bem acionamento, Delta 3153. Salvador, é o tal Mike que está indo. Informa o tempo do repórter com a posição 5 do Pátio 1. Muito obrigado, bom dia. Gente, bom dia, Mike que está indo. Para o táxi, o 3153 com 171 a bordo, 3 horas e 20, Guarulhos. Tem mandado alternado Guarulhos? Afirmo, Guarulhos alternando. Sim, táxi via Índia, ponte pela torre, 118, decimal 95, ajuste no 097, um bom voo. 317, Índia, 295, tá desejando. Torres Salvador, buenas, 3153, passada 10, pronto. 31, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 90 graus com 07 nós, o do TAM 3153. Autorizado a alinhar e decolar da 10, 3153. Solo Salvador, bom dia, passarei 2223. Passarei 2223, bom dia, prossiga. Sim, paciente da Informação Lima, autorização nível 180 para a Vitória da Conquista. Passarei 2223, Informação Lima, correta, utilizado Vitória da Conquista no nível 180. Decola da pista 10, com primeira curva à direita, na subida Arbor, após boa posição Elefa, posição Oplor, e segue direto Vitória da Conquista. Aciona 5576 e o controle 119-8. Autorizado Vitória da Conquista no 180, decola da 10 com curva à direita, na saída Arbor. Depois voa Elefa e depois Oplor, direto Vitória da Conquista, transponder 5576, 1198 no controle. Passarei 2023, correto, chama pronto, funcionar. Chama pronto. Iniciando, tá, 3153. 90 graus, meia dúzia nós, livre decolagem. Solo Salvador, Gol 1759. Gol 1759, bom dia, prossiga. Bom dia, 360 Guarulhos, solicita portão 10. Gol 1759, autorizado Guarulhos, 360, decola da 10, curva direita. Subida da El, Leda, Motiva. Intercepta seu pisulo 10 até bridge, após o pisulo no meia e sai conforme a rota do plano. Aciona 5001, controle 119.8. Distrito Guarulhos, 360. Dael, Leda, Mote, carro. Decola da 10, curva direita. 5001, transponder, 198, controle, o gol 1759. 1759, apenas confirmando, Dael, Leda, Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Pesulo 10, bridge, pesulo no meio. Motiva. O pesulo 10, bridge, o pesulo no meio. Correto, chama pronto, funcionando. Chama. Salvador, gol no 759, puxa o treinamento, portão 10. 759, coordena a equipe de solo, chama, tá? Chama. Solo Salvador, gol 1759, 161 na volta, 4 horas de autonomia, alterna Galeão para o táxi. 759, livre táxi, parte principal em Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, acho agora no 018, bom voo. Boa, principal Índia, 895, ponto de espera, 1018, gol no 759. Salvador, gol no 649, autorização Porto Seguro. Gol no 649, prepara da Euleta para Porto Seguro e Aguada Cláudia. Euleta, Salvador, o passarido 2223 para o pushback e acionamento. 2223, coordena a equipe de solo, chama táxi. Coordenar, chamar para o táxi 2223. Já o 92 chamou a torre? Bom dia, tá?